Olá, eu sou a Fabiana, do 3º ano, EB1 de Cadima, e vou ler um texto de A Minha Primeira Viagem, de Paloma Sanchez e Brás de Abel. Viajo feliz dentro desta nave. Tum-tum, tum-tum. É o som dos motores. Vivo na escuridão. Sinto movimento. Ouço ruídos, rumores. Às vezes tum-tum, às vezes ras-ras. Acho que sou um peixe, mas serei mesmo. Não tenho bússola nem mapas para me guiar. Um dia abri os olhos e estava aqui, em viagem para algum lugar. Como cheguei eu à minha cápsula? Não me lembro. Para onde vou? Não sei, mas não tenho medo. Quando ouço o tum-tum dos motores.